97, decolado ao 08, chão em controle 19, sinal 35, bom voo. Obrigado, uma boa noite. Vento 00 avistado na base, livre toque arremetido da 10, vento 110 graus com 99, altímetro no 012. Livre toque arremetido para linha P00. Controle Salvador, boa noite, TAM 3197. Boa noite, TAM 3197, contato radar, suba para o nível 380, ao cruzar 2000 pés, autorizado, Prode Leda. Afirmativo. 380, cruzado 2000, Leda na Pro, 3197. Passaredo 2224, desça para 2000 pés, autorizado final. ILS X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, reportamento estabilizado no ILS X-Way da 0, passaredo 22. TRIP 528, localizador. Trip 5218, chame Torres, Salvador em 18, decimal 6. 186, muito obrigado. 110 graus com 99, altímetro no 0, no 2, livre pouso na 10. Autorizado, pouso no 0, bom, 77. Curvando para a perna do vento, linha foi 00. Sente reparte através norte da torre. Passaremos. Salvador, boa noite, TAM 3560, informação uniforme. Boa noite, TAM 3560, aciona identificação, autorizado pro de ITAP, desça para o nível 050 e após ITAP, prossiga via para 2000 pés, o QNH 1012. Gente, direto ITAP, informação uniforme, TAM 3560, após ITAP 2000, TAM 3002, TAM 3560. Norte, Olimpo 00. Gente, Olimpo 00, 360 pela direita, reporte ingressando na do vento. Arizon 360 pela direita, reportará reingressando perna do vento, Olimpo. Corre, Salvador, boa noite, trip 5218, tá 3 milhas do externo. Boa noite, 5218, reporte externo. Reportaremos. Uno 776, solo ao 12, livre à direita, solo 121, um decimal 9. Aleurão, 219, 1776. No externo, baixado travado, trip 5218. 5218, vento 110 graus com 99, altímetro no 0 no 2, livre pouso na 10. Livre pouso, 5218. Bate 1 na posição 01. Alfa Juliette, bate 1 01 na posição 776. Salvador, tá 3603. Prossiga, TAM 3603. Gente, já está prevista para Guarulhos? TAM 3603, saída Dael, Leda, Ildes. Dael, Leda, Ildes. TAM 3603, pronto para cópia. 3603, prossiga. TAM 3603, autorizado. Guarulhos, nível de voo 340, via Upazulu 44. Pista 10, curva direita, saída Dael, Leda, Eudes. Controle 119.35, transponda 51126. Autorizado nível 340 Guarulhos, decorda 10, curva direita, saída Dael, Leda, Eudes. Com frequência 119.35, adiciona 5126, TAM 3603. TAM 3603, saída Dael, Leda, Eudes. Eco, Uniforme, Delta, Eco, Sierra. Gente, Dael, Leda, Eudes. Upper Zulu 44, TAM 3603. TAM 3603, reporte pronto para acionamento. Reportaremos TAM pronto, 3603. Conseguiu, parabéns. 2, Salvador, o passageiro 2224, boa noite. 2224, continue a aproximação, número 2 para pouso. Yes, we got a uniform ready to copy the clearance to Campinas. Florida 775, clear to Campinas, flight level 380 via Upazulu 16. Runway 10, turn right after the Petri. Dial the Petri Leda. After Leda Bridge. Salvador approach control frequency 119 to mile 35. Squawk 5122. Padrão para gerar base, como número 2, 2300. Boa noite, Oxa, NM2, zona 2, acione identificação autorizado por EDITAP, desça para o nível 050, QNH 1012. Boa noite, NM2, zona 2, acione identificação autorizado por centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 25, 1, 3, 3, 2, 5, boa. Boa. Romeu, Índia, Delta, Eco. Entrou no 0, no 2, aguarde pista livre. Aguarde pista livre. Torre seguinte. Passarei 2224 na escuta da torre. Afirmativo, senhor. Gente, agora livre pouso na 10, vento 10 graus com 9 nós, altímetro no 0, no 2. Livre pouso, passageiro 2224. 0, 776, obrigado. Tipo 5218, autorizado táxi Alfa, reportando 2 Juliette. Táxi Alfa, reportando 2 Juliette, 5218. Confirmando, vamos para remota? Remota 13, tipo 5218. Ciente, grato. Tipo 827, nível 360 para Galeão. Sente a informação de uniforme, alteração de traslado. Aguarde 5137. 5137, vai dando. Ah, poderia confirmar para nós a saída prevista aqui? Ainda não temos o seu plano. Tá bom, obrigado. Program Florida West 775, back to the clearance. I have the dial departure, and if you can spell again the fixes of the dial. The dial fly direct Leda position, Lima Echo Delta Alpha position. After Leda fly direct Eudes. Correct. Fly direct Bridge position. Bravo Romeo, India Delta Echo. Alright, it's gonna be the dial departure to Lima Echo Delta Alpha, and from there direct to Bravo Romeo India Delta Echo to join Upper Zulu 16, Florida West 775. Okay, correct. Apron 3, report when you're ready to start up and push back, Florida West 775. Report when you're ready. Report when push back, Florida West 775 heavy. 35218 via Juliette, posição remota, quando lá tem um sinalizador prevista 1-3. 35218. Juliette, via Juliette, remota 1-3. 35218. Obrigado. 00, livre toque remetido da 1-0, vento 1-2-0 graus com 8 nós. Livre toque remetida para o Olimpo 00. 3560. Xanem 612, após o etapa dessa via para 2000 pés, o QNH no 012. Após o etapa, prossegue via 2000 no 012, 6212, obrigado. 224, autorizado a táxi via Alfa, reportando do Juliette. Alfa vai reportar do Juliette. Limpo 00, topou e arremeteu aos 2-0, curva esquerda, repartindo a do ventão no 0 no meu pé. Esquerda, perna do vento no meu pé, eu limpo. Passarei 2224, autorizado a ingressar na Juliette, Pátio 1, remota 1-4. Juliette, Pátio 1, remota 1-4, 224. Zero, avistado através norte, gira base, reparte na final. Livre base, reportaremos final, Olimpo 00. Salvador, TAM 3258, sem informação Uniform, passando 190 para 150. Boa noite, TAM 3258, aciona identificação, voe pro DITAP, desça para o nível 050, QNH 0012. 050-0012, se você voar pro de Duna, está com troca, bota TAM 3258. Afirmativo, pro de Duna, TAM 3258. Livre toque arremetida, pro limpo 00. Exato, pro de Duna. Pro de Duna, TAM 3258, descendo ao 050. Xané 6212, autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Sente o portará estabilizado no final de ILS X-Ray 6212. Estabilizou visual da 3560. 3560, chame Torre, Salvador 1 no 8 decimal 6. 86, obrigado. Zero, tocou e arremeteu os 25, curva à esquerda, é parte na do vento da 101 no meu pés. Esquerda do vento no meu pés, Olimpo 00. Salvador da Babó, está 3560, final da 10, baixar e travado. 2 milhas do Ilha Serra. Gente, o 3560, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 10 graus com 8 nós, altímetro 0012. Livre pouso no 10 da 3560. Através Norte, Olimpo 00. Gente, Olimpo 00, inicia 360 pela direita, reporte ingressando perna do vento. 360 pela direita, reportará ingressando Olimpo 00. Boa noite, controle com a informação uniforme, objeto 723. Objeto 5723, boa noite. Acione identificação. Autorizado pro DITAP, desça para o nível 050, QNH no 012. E 12 para o 050, obrigado. Boa DITAP, objeto 523. É 3858, desça para 2 mil pés, o QNH no 012. 10 no 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, visual com Airbus na curta final, Olimpo 00. Afirmativo. Após o Airbus, gira a base, segue como número 2 para 10. Base número 2, Olimpo 00. Azul, alinho P00. Fechou, recente. Estabilizado ILS 6212. Channel 6212, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 6. 186, obrigado. Vento 00, vento 1-1-0 graus com 9 nós. Altímetro 1-0-1-2, livre toque remetida na 1-0. Livre toque remetida para o alinho pois 0-0. Salvador, TAM 3560, você escuta? TAM 3560, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi Alfa, cortei para. TAM 3560, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi Alfa, antes da Juliette, no 3560. Boa noite, Oxiné 6212, uma milha do externo, baixado e travado, visual com a 10. Chegaram 6212, boa noite, tráfego avistado, completo aproximação, informarei pista livre, número 1 para pouso. Vento 1110 graus, 109, ajuste 1012. 110 com 10, aguardando liberação para pouso na 1010, 6212. Ojo! Pra... Quê? Ojo! Oh, Ojo! Oxenero 6212, seu autorizado, pouso pista 10, vento 10 graus, 10 nós. Pouso autorizado na 10, 110 com 10, o 6212. Olimpo 00, toque e arremete aos 3, 1, curva à esquerda, reporte através norte da torre. Seu vento, reportaremos através norte, Olimpo. 3560, autorizado, portão 04. Portão 04-6560. 62, passando 2-0-5 para 150, está informado, não uniforme. TAM 3662, acione identificação. Autorizada chegada Maridê, até nível de voo 050. Quem negar, 10-12. Ok, 050, autorizado por segmento Mari. É possível estar aqui ou Duna para o TAM 3662? Norte, Olimpo 00. Olimpo 00, autorizado base pela esquerda, informarei pista livre, vento 1-1-0 graus, 1-0 baixo. Olimpo 00. Livre base, aguardando pista livre, Olimpo 00. Boa noite, bom 1-6-1-3. Foi no 1-3, prossiga. Tem uniforme, autorização Brasília. Foi no 1-3, pronto, copa. Pronto. Foi no 1-3 para Brasília, autorizado, nível de voo 360. Meu pesado 1-7, decola da 1-0, após curva direita, saída arbor, após voo e elefa. Controle 1-1-9, decimal 3-5, torre 1-1-8, decimal 6, responde 5-1-3-1. Gente, 360 Brasília, apesulou no 7, decola no perfil da Arbora, Arbora, elefa, 1935, controle, 186 a 2, Cono 31 Nacional, 16, Cono 3 agora. Solo Salvador, boa noite, 35216, solicita o plano repetitivo para Aracaju. 35216, aguarde para cópia. Solo Salvador, 33603. Zero. De última hora aqui, eu reporto novamente para o pushback, acionamento na posição 7, ok? Gente. Obrigado. Salvador, boa noite, o Xené 6212 livrou na sua escuta. Xené 6212, autorizado táxi de Alfa e Ponte Oeste da Juliette. Reportar antes da Juliette, 6212. 1613. Na escuta? Na escuta. 1613, o nível autorizado foi 360. O senhor copiou aí? Afirmativo, repetindo, 360 para Brasília, pesolou no 7, recola no perfil da Arbora, Arbora Elefa. 035 1862 5131 Nacional. O número 3, contagiamento correto, reporte pronto para posicionamento. Botaremos o número 3. TAN 3858, não curso do localizador. TAN 3858, complete aproximação, estimator 18.6. 18.6, TAN 3858. Norte da torre. Curva esquerda, reportaremos através norte, Olimpos. 5723, autorizada final do procedimento ILS X-Ray. Já pode estabilizado no localizador. Final, chamada estabilizada no local. Projeto 5723. São 3662, desço até 3 mil pés. Quenegal 1012. Ok, 3 mil pés. Quenegal 1012. Está livre das inscrições aí, tá? Livre, tráfego do PSED está a 12 horas, 30 milhas. Ok, centro tráfego, vindo das restrições, está a 362. Zero, solicita o 360 pela direita para fazer a troca de tripulação, após reingressa a perna do vento. Afirmativo, 360 pela direita, reporte interceptando a perna do vento, Olimpo 00. Reportaremos. M2 no 2, autorizado ingresso na Juliette, posição 1-0. Ingresso Juliette 1062, 1-2. Jet 5723, está fazendo desvios? Não, negativo, é só um pouquinho para a esquerda. É o número 1 para a pose? É o número 2. Ah, tá. Tá boa a velocidade? 5723 já pode estabilizado. É boa, tá. Bound Florida West 775 at the cargo ramp is ready for pushback. Fogo West.